Paz do Senhor. Por tudo aquilo que eu já vi Deus fazer, eu confio em tudo aquilo que Ele faz e eu não vejo. Questão de confiança. Se Deus diz que faz, fez e vai fazer, eu confio, porque eu deposito nele a minha confiança. Jeremias 17 diz que é maldito o homem que confia no homem e se aparta de Deus. Já o Salmo 40, versículo 4 diz que é bem-aventurado o homem que deposita no Senhor a sua confiança. Os depósitos de dinheiro, eles acabam, diminuem, aumentam, são roubados, mas o depósito de confiança no Senhor, ele guarda. É igual confiar na palavra. Davi disse que guardava a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Nossa palavra também deve ser confiável. E quando eu falo que creio em Jesus, ele guarda esse depósito de confiança até o dia da sua volta. Tenha uma conta positiva no coração de Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.